Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Aleatório. Bom, eu não sei muito bem ainda de assuntos para falar durante essa semana, mas cara, como hoje é setembro, como esse mês, na verdade, é setembro amarelo, iria ter uma campanha na empresa para todo mundo ir de amarelo. A minha chefe chegou assim e falou: Ó, vocês vão ter que vir de amarelo e façam seus corres aí para vir de amarelo. Aí eu fui e falei: Ó, eu acho que é melhor pra pagar uma psicóloga, hein? É melhor do que vir de amarelo. Aí o pessoal já ficou botando as mãos assim na boca, tá ligado? E depois a minha supervisora saiu do corredor, aí voltou de novo e falou: Gente, tem que participar da campanha do Setembro Amarelo, tá bom, não sei o quê. Aí eu falei: Ô, rola uma brincadeira não, tipo roleta russa? Não vai ter nenhuma brincadeirinha no Setembro Amarelo, tipo roleta russa? Seria ótimo. Aí daí todo mundo começou a rir pra caramba. Minha supervisora deu uma risadinha, mas tipo, esse garoto, hein? Esse garoto. Mas enfim, tá indo nessa. Eu até já pensei em falar um pouco. Calma, pera. Tem alguma coisa na minha boca, coisa estranha. Bom, eu pensei já em falar, gravar um texto falando sobre o Setembro Amarelo, mas na minha humilde opinião, Setembro Amarelo não serve de nada, basicamente. Até uma campanha que, ok, tem seu reconhecimento, mas sendo bem sincero, eu acho que o Setembro Amarelo, considerando todas essas pessoas que, todas não, né? Algumas pessoas, em sua maioria, que participam, não são lá tão legais assim. Eu vou citar como, por exemplo, o Twitter. Não, como eu posso dizer, não generalizando que todas as pessoas do que participam do Setembro Amarelo são desse jeito, mas cara, se você pegar alguém que fala de Setembro Amarelo, geralmente são pessoas que são ridículas e passam o tempo inteiro, às vezes, xingando ou menosprezando alguém, espalhando ódio, seja na internet ou até na vida real, falando mal dos outros, etc. Chegou a rebaixar pessoas a níveis extremos e depois fica com uma camisa ou um lacinho amarelo. Aí fica publicando na rede social: Não, não se mate, você tem motivos para não se matar e não sei o quê. Mas cara, é ridículo, ridículo, porque quando dá, sei lá, 1 de outubro, ninguém quer saber, sei lá, é outubro. Ai, cara, pera, tô confuso com o calendário aqui, aí. Calma aí, eu não tô nem na frente do computador, eu tive que me levantar da cama, porque eu tô deitado. É, outubro, quando dá 1 de outubro, todo mundo vai esquecer que é setembro amarelo. Falando nisso, já tá perto da eleição, né? Eu nem esqueci. Se eu vou votar, dá vontade de ficar em casa e quando for pra justificar, dizer: Olha, eu sou anarquista, eu não voto e acredito que o Estado não é um Estado legítimo, beleza? Eu sou o anarcocapitalista, sei lá, dá uma de Daniel Fraga da vida. Eu não sei muito bem o que eu poderia justificar. Quais os motivos que você pode usar pra justificar um não ir votar? Sei lá, tipo: Olha, os únicos candidatos principais são um lixo e um pedaço de merda. Então eu não sei se eu quero votar num desses. E você sabe muito bem que mesmo que você vote nos menos piores, ou melhor, os que estão entrando nesse mundo, ainda estão conhecendo, que provavelmente podem se tornar eles os principais agora. Eu não vou citar nomes para depois ninguém. Mas todo mundo já sabe a que eu tô me referindo. Não, ninguém vai ser besta aqui. Quais são os principais candidatos à presidência desse ano? Oh, não adianta muito eu ficar falando, tentando esconder, mas enfim. Cada um entendeu, é só porque eu realmente não quero, não tô muito afim. Mas, cara, é sério. Eu não entendo muito bem quem perde, às vezes, tempo defendendo o político. Porque, sendo bem sincero, o político, ele nem sabe que você existe. Ele tá pouco se fudendo se você tá defendendo ele ou não. No máximo, que se ele souber que você defende ele, vai te dar um aperto de mão, um tapinha nas costas, um abraço e dizer: Muito obrigado, meu companheiro. Ou vai falar: Ô, obrigado aí, hein? Ô, valeu. Fazer sinal de arminha e tá suave. Só isso. Ai, cara, ultimamente eu vou fazendo um. Voltando aqui um pouco. Não, pera, eu tô meio confuso, mas enfim. Mas enfim, se você pegar e ficar perdendo tempo, cara, só o voto, ele é secreto. O certo era para ser secreto, mas o pessoal faz tanta questão de falar. Parece muito que hoje em dia voto, principalmente depois da candidatura anterior, parece muito que é algo que todo mundo só serve para separar das pessoas e todo mundo fica só fissurado naquela bolha. Todo mundo está condicionado a viver numa bolha, isso é fato. Todo mundo vive numa bolha social, mas considerando político, e quando perfura a bolha, quando uma bolha entra dentro da outra, assim, fica uma coisa que é insuportável. E parece que as pessoas, quando tá perto de eleição, viram especialista, faz um monte de coisa, fala um monte de besteira, e você fica, cara, por que tudo isso só agora? Tu teve o tempo inteiro, teve o ano inteiro para poder falar dessas coisas. E quando não é isso, passa o ano inteiro enchendo o saco porque o político fala A ou B. Eu não falo só do Bolsonaro, mas sei lá, na época que era da Dilma, por exemplo, mesmo, o pessoal abria a boca, a Dilma abria a boca, o pessoal... O pessoal só fazia isso. E... Cara, eu não sei. Pra mim, tanto faz agora. Porque o papo fala, tu vai ficar em cima do muro, então não sei o quê. Ok, eu posso ter ainda assim uma opinião, um político em que eu pensei em votar, ok, eu posso ter. Mas, sendo bem sincero, cara, não compensa. Principalmente se tratando desse país em que, mesmo que você encontre ainda o político certo, ele vai se deixar corromper pelo poder. E tem muita gente que veio de uma origem tão simples e que às vezes tem um ego tão grande e tão... e que almejou tanto um poder que quando ele conseguiu, depois ele vai ficar totalmente ali na merda. É, na merda que eu falo, vai fazer um monte de merda, vai falar um monte de merda e talvez perca aí seu público depois. Tipo, nossa, cara, tu era isso? Tu é isso agora? Antes tu era tão ok e agora que tu conseguiu estar num poder maior, tu tá desse jeito? E, bom, eu tinha colocado... eu tinha colocado uma música aí do Homem-Aranha 2, que só teve uma pessoa que chegou pra mim pra falar, que é Raindrops Fall on My Head. Eu não sei falar direito em inglês, mas ok. Essa música, ela basicamente é um cara que fala que ele tá caminhando de dia e tá chovendo e os picos da chuva tá caindo na cabeça dele. E aí ele começa a conversar com o sol. E começa a dizer, cara, você não tá fazendo seu trabalho direito aqui. Você tá dormindo no trabalho e tá fazendo chover aqui. Quando tu tá dormindo, tá chovendo aqui, tá caindo os pingos da chuva na minha cabeça e eu tô me molhando pra caramba. Aí nisso que ele vai conversando com o sol, ele vai vendo que não adianta ele reclamar, ficar reclamando o tempo inteiro, que não vai fazer a chuva parar. E eu achei até legal essa música porque há um tempo, não só eu, como tem um colega meu, que tava nessa mesma vibe de ficar reclamando, e eu também até não é nem reclamando, mas falando o tempo inteiro sobre uma determinada situação. E quando você pega pra ver essa música, você acaba se identificando. E você vê que, infelizmente, tipo, não adianta você acabar um momento. Bom, não adianta muito você reclamar o tempo inteiro, falar sobre determinada coisa o tempo inteiro, reclamar. Enfim, eu tô gravando aqui no quarto, então barulhos da casa vão ocorrer. Minha mãe, meu pai falando e meu irmão também. Enfim. Você falando o tempo inteiro sobre uma determinada coisa ou reclamando, se você vê que essa coisa não vai mudar ou não tem como você fazer mudar, infelizmente não tem muito o que você fazer. Você pode até falar pra alguém, você pode até fazer algo pra tentar mudar. Mas se o curso tá o tempo inteiro... O curso dessa coisa está o tempo inteiro condicionando a não mudar. Não tem muito o que você fazer. E tem também aquela música Chamber of Reflection, que é do Mac DeMarco. Meu irmão está usando o Google Tradutor, eu acho. Google Tradutor não. O Google Assistente. Bizarro. Bizarro, né? Como hoje em dia é todo... Eu tenho a Echo Dot, mas... Não uso tanto. Eu uso ela mais como um caixinha de som Bluetooth do que como um assistente. Eu até abri ela uma vez, dá pra você desativar o microfone, mas eu não acho tão necessário. Eu deixo às vezes pra minha mãe ou meu pai usar. Mas enfim, eu uso não. Eu coloquei a música do Mac DeMarco pra... Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas enfim. Cara, inclusive hoje aquele cara do... Hoje eu tô gravando, eu esqueci de falar a data de novo. Hoje é 29 de setembro de 2022, gravando às 19 horas e 47 minutos. E eu acho que já deve ter passado, né, do tempo. Já que eu... 17 não, 47. Eu nem lembro que hora eu falei, eu tô ficando louco. É aquele cara que faz aquela música Gangster Paradise. Eu não sei falar, aquela que tem um... um coro muito da hora no final que o pessoal usou pra fazer muita música. De muita música, não, muito meme. E, cara, eu até fiquei, pô, velho, eu só conheço ele realmente por isso. E, enfim, essa música do Mac DeMarco que eu peguei, que é a Chamber of Reflection, ela também condiz com a situação que eu passei. Eu até falei aqui anteriormente em um podcast do Papo Aleatório, um episódio anterior. Se você ouviu, você vai entender. Se não ouviu, você, depois de ouvir esse, você vai entender o que é que eu tô falando. Você pode pegar esse, ouvir agora e depois você volta pro anterior aí que você vai entender um pouco. Essa Chamber of Reflection, ela fala basicamente, olha, você tira um tempo sozinho, fica refletindo sobre tudo o que você fez, sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que anda acontecendo com a sua vida. E você vai ter que ficar sozinho um pouco, você vai ter que se isolar de algumas coisas. E você vai ter que refletir consigo mesmo sobre tudo isso. E quando você sair desse lugar, que seria um ambiente a que você estivesse refletindo sobre todas as situações da sua vida, você pode sair uma nova pessoa com a mente amadurecida. E também você pode descartar pessoas que estavam lhe fazendo mal. E você pode ficar rodeado de pessoas melhores. Ou nem necessariamente, no caso, a música fala que você pode ficar rodeado de homens melhores. Quando eu vi a tradução da música, tem gente que acha que o cara tá fazendo essa música para uma mulher, porque fala de homem, você vai sair daqui com homens melhores, mas não. Homens, geralmente, ele tá se referindo a pessoas. E quando você se refere a pessoas, porque sim, há pessoas que ficam até por muito tempo na sua vida, mas ao decorrer do tempo te decepcionam, ou do nada te decepcionam, ou você vê que a curto prazo essa pessoa que você acabou de conhecer vai tomando atitudes que te decepcionam. Pessoas que, quando você mais precisa, às vezes te abandonam. Enfim, são erros e erros que pessoas vão cometendo, ou até mesmo você vai cometendo na vida das pessoas. Que ou elas precisam deixar você de lado, ou você precisa deixar essas pessoas de lado. Porque ou você não está fazendo bem a elas, ou elas não estão fazendo bem a você. E quando você se toca disso, você realmente, e você amadurece sua cabeça com determinadas questões, você consegue sair do lugar daquela situação com a cabeça mais madura. Você consegue deixar aquelas pessoas de lado para não depender tanto delas, não depender da amizade, depender da presença, para que assim você consiga, de fato, ser uma pessoa melhor e assim ficar rodeado de melhores pessoas que não te deixem para baixo ou que não criem tantas situações em que você fique mal. Porque realmente, infelizmente, acontece isso com muita gente. Aconteceu comigo. E, de certa forma, acontece ainda. Infelizmente, tive certas decepções ao decorrer desse ano. Algumas situações eu me expus para isso acontecer, sim. Mas eu posso dizer que essas duas músicas, elas estão condizendo muito com várias situações que eu estou passando. Isso, inclusive, de reclamar bastante. Mas não é que eu reclame, eu acordo já reclamando. É porque tem situações de que eu estou passando que, quando você para pensar um pouco, e você fica, caramba, por que eu falo tanto disso, mas nada muda? Porque realmente, às vezes, você só falar, reclamar, mesmo que seja até com uma pessoa em si, você esteja demonstrando uma insatisfação, muitas vezes aquela pessoa nem está condicionada a aceitar que ela está cometendo erro. E às vezes ela não faz nada para mudar aquilo. Ela simplesmente tem a personalidade dela tão formada, tão centrada naquilo, e ela acha que aquilo ali é a forma tão correta de resolver os problemas, ou de conflitar com algo que está insatisfazendo a outra pessoa com relação a ela, que ela prefere não mudar. E às vezes isso acaba afastando, às vezes isso acaba criando intrigas. Infelizmente, isso acontece. Então, por isso que também se encaixa no Chamber of Reflection. São músicas com estilos totalmente distintos, são músicas que têm letras totalmente distintas, com significados totalmente diferentes, e você consegue ainda encaixar um pouco. No caso, eu consegui encaixar. E eu não sei, parece que eu tô sendo meio louco fazendo isso, mas, por incrível que pareça, para mim faz um pouco de sentido. Se você quiser, depois você pesquisa Raindrops Keep Falling on My Head, ou É Chamber of Reflection, ou os dois, enfim, as duas músicas. Você leia a tradução, ouça com mais calma, para pensar um pouco. Bom, dizem que música tem várias interpretações, então talvez para você a música não faça sentido nesse contexto que eu falo, e até porque talvez você não tenha passado por situação parecida, ou talvez que a música para você não faça, tenha esse significado, ou não faça tanto sentido nesse contexto que eu falei. Se vocês quiserem apresentar outro contexto, podem mandar e-mail também para o acervo pedido podcast@meiofence.com. E sim, futuramente meu podcast vai ter um e-mail, vai ter um domínio próprio, vai ter tudo bonitinho para vocês mandarem. Mas por enquanto vou tudo no provisório e tá perfeito assim. Já tá ótimo. E tá tudo caminhando para ficar bem. Enfim, meu irmão acho que tá jogando Guitar Flash aqui, não sei, o som tá bem alto. Bom, eu só gravei esse podcast porque eu realmente já estava querendo colocar isso um pouco para fora, queria falar sobre essas músicas, queria ler um texto falando sobre o Setembro Amarelo. Nossa, eu soluço aqui, velho. Mas, infelizmente, eu não consegui praticar minha leitura muito bem, e é algo que eu preciso praticar, principalmente para uma pessoa que quer ler textos, que ela faz textos e quer ler para tornar público a opinião dela, mas infelizmente eu ainda não consegui praticar o máximo, mas eu tô tentando e ao decorrer desses episódios que eu vou gravando aí, quem sabe eu melhoro mais alguma coisa, porque nada é perfeito, tudo vai se aperfeiçoando e mesmo dentro da perfeição você encontra imperfeições que você tende a melhorar também. Então nada é 100% e a gente vai seguindo. Um abraço para vocês e espero que vocês estejam bem. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e a todos que ouviram por aqui.